Como chega, em pouco tempo, como vicia, como cega. Ele era bom, pô, vendeu até o antigo cega. Então junta tudo, compra daquela que segrega. Yeah, yeah, de 3 a 4 vezes na semana. Geladeira vazia e cinzas de cigarro pela cama. Derrama, derrama, em jogo a amizade, quem o ama. Não empresta mais grana e ninguém sabe como essa doença foi pegar. Se é de dentro pra fora, se foi dentro do bar. Só tô narrando mesmo, quem sou eu pra julgar? Porque amanhã só Deus sabe qual será meu lugar. Separação, problemas com familiares, mais companhias, solidão, curiosidade. São várias histórias, várias idades. Cadê aquele cara? Hoje tivemos, mas temos saudades. Sim, ainda assim alguns te busca. Agora o que era onda já se transformou em luta. É sempre rua escura, silêncio, porta trancada. O cigarro queimando no copo e outra pedrada. Pedrada, pedrada, pedrada, pedrada, pedrada, pedrada, pedrada, pedrada, pedrada, pedrada, pedrada, pedrada, pedrada, pedrada, pedrada, pedrada, pedrada. É um problema de recuperação para pessoas que sofrem da adicção, desejam parar de usar drogas e a se manterem afastados dela. Meu nome é Márcio. Fala, Márcio. Sou um adicto em recuperação, servindo hoje como secretário desta reunião. Convidamos a todos os presentes para fazermos um instante de silêncio pelo adicto que ainda sofre, seguido pela oração da serenidade. Instante de silêncio pelo adicto que ainda sofre. Oração. Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para reconhecer as diferenças. Voltamos à era das pedras. O vapor gritou, tem verde, tem branco, tem amarela. Meus olhos se enfeitiçaram logo naquela dourada que deu pra comprar com algumas moedas. Cresci no Morro da Pedreira, meu pai ele era pedreiro. Nós com o carrinho de mão puxando brita na favela. A tia de lá gritou, o polícia atirou. Caiu um corpo no tijolo e o sangue pela terra. Era o início da tragédia, nós no meio da miséria. O que eu fiz com a minha velha, vocês nem fazem ideia. Nos rins ela tinha pedra, doente e diabética. Ainda tinha um filho merda que roubava a bolsa dela, pedindo ajuda no trem, mostrando a receita médica. Próxima seropédica, Deus foi e levou ela. Quando eu cheguei no barraco, já tinha até enterrado. Eu tava 3 dias virado na rua, fumando pedra. Sem dinheiro pro aluguel, eu fui morar com tia Neia. Sempre fazia uma média, prometia que ia mudar. Ela saía cedinho pra trabalhar de doméstica. Peguei a panela elétrica e vendi pra ir fumar. Ela chegou do trabalho, disse que ia cozinhar, que ia fazer um arroz pra gente poder jantar. Começou a procurar panela, a panela não tava lá. Olhou pra mim, entendeu tudo e começou a me esculachar. Eu já na noia da droga, não sabia o que falar. Empurrei ela com força, com a cabeça no sofá. Ela sangrando no chão, já começou a chorar. Mandou sumir do morrão antes do meu primo chegar. Os vizinhos ouvindo os gritos também começou a gritar. Passaram o rádio na boca e começaram a me caçar. Avisou a tropa toda, o primeiro que me encontrar, pra me levar até o patrão, pra gente ir desenrolar. Fui na casa do meu cunhado, ele não deixou eu entrar. Corri pra dentro da mata, pra ele não me matar. Quando cheguei no meio do mato, já tava os caixa baixa, com madeira, umas pedras e muita cara de raiva. Quando eles me espancavam, o diabo observava. Quando eles me espancavam, ele dava gargalhada. Só lembro de lá no fundo, eu ouvi umas palavras: quem não tiver pecado, atire a primeira. Pedrada, pedrada, pedrada, pedrada, pedrada, pedrada, pedrada, pedrada, pedrada, pedrada, pedrada, pedrada, pedrada, pedrada, pedrada, pedrada.